quer me pedir perdão e tá ligando às 4 horas da manhã. Uma voz arrastada me falou que tá sofrendo, não tá bem. Dizem alguma coisa que eu não entendi por causa do barulho que tá rolando aí. Os risos, as bebidas, a música, tudo. Melhor cê desligar e voltar pro seu mundo. Sofre aí, mas não me liga. Bebe aí, mas não me chama. Pede ajuda pra suas amigas que te levaram pra sair sabendo que me ama. Sofre aí, mas não me liga. Bebe e chora a noite inteira. Se vira com seu coração agora, até pra pedir perdão tem hora. Pode se amarrar, mas não dá nó cego não, minha filha. Quer me pedir perdão e tá ligando às 4 horas da manhã. Uma voz arrastada me falou que tá sofrendo, não tá bem. Disse alguma coisa que eu não entendi por causa do barulho que tá rolando aí. Os risos, as bebidas, a música, tudo. Melhor cê desligar e voltar pro seu mundo. Sofre aí, mas não me liga. Bebe aí, mas não me chama. Pede ajuda pra suas amigas que te levaram pra sair sabendo que me ama. Sofre aí, mas não me liga. Bebe e chora a noite inteira. Se vira com seu coração agora, até pra pedir perdão.